Isso se chama 18 quilates. Eu quero muita coisa, nem espero muito de você. Uma hora por semana parece pouco, mas é muito pra quem ama. Eu não vou te algemar pelo dedo anelar. Se bem que ficaria lindo 18 quilates em sua mão esquerda. Só por hoje, se não for pedir muito de você, eu só quero uma rodada de belos sorrisos, uma poção extra de muito carinho, uma dose de desejo pra me acompanhar. Se quiser, quebra quatro paredes, pode incluir no pedido. A gente mistura sua quilates na sua mão esquerda, em cima do altar. E eu não vou te algemar pelo dedo anelar. Se bem que ficaria lindo 18 quilates na sua mão esquerda. Só por hoje, se não for pedir muito, quem sabe? Perguntar para vocês, qual é o alimento do amor? Amor, galera. Se você alimentar de uma outra forma, aí você perde. Viu?